Sessão 66, de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Seção 66, do Livro Negro, de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Dores. Há dores fundas, agonias lentas, dramas pungentes que ninguém consola ou suspeita sequer. Mágoas maiores do que a dor de um dia, do que a morte bebida em taça morna de lábios de mulher. Doces falas de amor que o vento espalha, juras sentidas de constância eterna, quebradas ao nascer. Perfídia e ouvido de passados beijos, são dores essas que o tempo cicatriza dos anos no volver. Se a donzela infiel nos rasga as folhas do livro d'alma, magoado e triste suspira o coração. Mas depois outros olhos nos cativam, e loucos vamos em delírios novos arder noutra paixão. Amor é o rio claro das delícias que atravessa o deserto, a veiga, o prado, e o mundo todo o tem. Que importa ao viajor que a sede abrasa, que quer banhar-se nessas águas claras, ser aqui ou além? A veia corre, a fonte não se estanca, e as verdes margens não se crestam nunca na calma dos verões. Ou quer na primavera, ou quer no inverno, no doce seio do bulir das ondas palpitam corações. Não, a dor sem cura, a dor que mata, é, moço ainda, a perceber na mente a dúvida a sorrir. É a perda dura de um futuro inteiro, é o desfolhar sentido das sentis coroas, dos sonhos do porvir. É ver que nos arrancam, uma a uma, das asas do talento as penas de ouro, que voam para Deus. É ver que nos apagam d'alma as crenças, e que profanam o que santo temos com o riso dos ateus. É assistir ao desabar tremendo, num mesmo dia, de ilusões douradas, tão cândidas de fé. É ver, sem dó, a vocação torcida por quem devera dar-lhe alento e vida, e respeitá-la até. É viver, flor nascida nas montanhas, para aclimar-se, apertada numa estufa, a falta de ar e luz. É viver, tendo n'alma o desalento, sem um queixume, a disfarçar as dores carregando a cruz. Oh, ninguém sabe como a dor é funda, quanto pranto se engole e quanta angústia a alma nos desfaz. Horas há em que a voz quase blasfema e o suicídio nos acena ao longe nas longas saturnais. Definha-se a existência a pouco e pouco, e ao lábio descorado o riso franco, qual dantes, já não vem. Um véu nos cobre de mortal tristeza, e a alma em luto, despida dos encantos, amor nem sonhos tem. Murcha-se o viço do verdor dos anos, dorme-se moço e despertamos velho, sem fogo para amar. E a fronte jovem que o pesar sombreia, vai reclinada sobre um colo impuro, dormir no lupanar. Ergue-se a taça do festim da orgia, gasta-se a vida em noites de luxúria no leito dos bordéis, e o veneno se sorve a longos tragos nos seios brancos e nos lábios frios das lânguidas frinéis. Esquecimento, mortalha para as dores, aqui na terra é a embriaguez do gozo, a febre do prazer. A dor se afoga no fervor dos vinhos, e no regaço das margôs modernas é doce então morrer. Depois o mundo diz que libertino, a folgar no delírio dos alcouces, as asas empanou. Como se ele, algoz das esperanças, as crenças infantis e a vida d'alma, não fosse quem matou. Oh, há dores tão fundas como o abismo, dramas pungentes que ninguém consola, ou suspeita sequer. dores na sombra, sem carícias d'anjo, sem voz de amigo, sem palavras doces, sem beijos de mulher. Rio, 1858. Fim da seção 66.